E aí, beleza? Antes do programa começar, eu quero te pedir uma coisa. Tá rolando aí pela Podosfera a Pod Pesquisa, que é um questionário sobre a audiência de podcasts no Brasil. É bem importante pro KugaCast aparecer bem colocado na pesquisa, para que a gente continue tendo patrocinadores e possa continuar fazendo um programa legal e de qualidade para você. Então, eu peço que você acesse o link gugacast.com/pesquisa e responda da melhor maneira que você puder as perguntas e não esquece de colocar o GugaCast entre os programas que você ouve. De novo, gugacast.com/pesquisa. Não esquece de listar o GugaCast entre os programas que você ouve. Eu e toda a equipe que produz o GugaCast agradecemos. Agora sim, vamos lá para o episódio. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e você tá pronto pra chorar? Você tá pronto pra se emocionar? Você tá pronto pra amar uma criatura que só vai estragar suas coisas e vai morrer antes de você e mesmo assim você vai achar tudo isso muito legal? Porque esse é o nosso episódio de Pets que é só sobre isso, certo, Rafael? Certo, se você não está preparado ainda, é bom que você esteja. Dá um oi pra galera, cara, eu te apresentei assim, eu te peguei de surpresa. Foi. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Que histórias que a gente tem hoje, Rafael? Bom, hoje eu trouxe 4 histórias. Uma história de um cachorro que provou que é o melhor amigo do homem no Canadá. Não, mentira, não é no Canadá. Um poema sobre uma tartaruga aprontando as maiores confusões. Uma fox paulistinha que acompanhou seus donos sempre que foi preciso. Fox paulistinha, cara. Foi minha primeira cachorrinha. É, eu lembro. E uma história sobre um bicho de estimação muito estranho. Mas, Rafael, antes da gente contar essas histórias que vão fazer a gente chorar como um cachorro que espera o seu dono no metrô todos os dias até a morte... Certo. Eu quero falar sobre esses poodles de madame, sabe? Que eles são muito bem tratados. Se tem um ser canino que é bem tratado, é o poodle de madame. Poodle de madame. E o poodle de madame não precisa nem ser um poodle, ele pode ser um Yorkshire. É. Ou, sei lá, um Lhasa Apso, né? Ele pode ser de qualquer raça. Ele pode ser um bulldog. Um pug. Um pug. Ou então, como que é aquele que é um chinês, assim, que é todo enrugado? Shar-pei. Shar-pei. Ele pode ser qualquer cachorro, porque ele é sempre um poodle de madame. Nada contra os poodles, aliás, é a melhor raça de cachorro que existe. Mas eu já percebeu como eles têm, tipo, nojo de pôr a patinha na grama? Já. Presenciei esses casos. Ou como eles passam mal se eles comem ração que não é feita de, sei lá, caviar? Exatamente. Ou como eles não toleram mudanças bruscas de temperatura. Eu tô falando tudo isso, Rafael, porque é assim como um poodle de madame que a gente trata os nossos assinantes lá do Grupo Secreto. Ah, é verdade. Eles só têm o melhor a ponto de, quando não é o melhor, eles passam mal. Eles só pisam nos materiais de melhor qualidade. Quando não é, eles querem ficar no colo. É, ou usam meia. É, a gente carrega eles no colo. É isso que a gente faz lá no grupo secreto do GugaCast pra todos os nossos assinantes. E você pode ser um deles, sabe por quê? Porque sai de graça. Porque você assina, custa 15 pratas e o PicPay te devolve até 15 pratas de cashback na mesma hora. Você assinou com o PicPay, devolve 15 pratas, saiu de graça, você pode experimentar, você vai ouvir todos os 700 e tantos conteúdos que a gente fez lá ao longo de 2 anos. Você tem um mês para fazer isso sem gastar nada e você vai poder ouvir a gente fazendo mini análises musicais sobre músicas envolvendo animais de estimação. Certo, Rafael? Então você está dizendo que o mini GugaCast pode ser inclusive uma mini análise musical sobre o tema da semana. Todo mini GugaCast dessa semana vai ser uma mini análise musical. Aliás, eu quero, já que a gente vai falar quais são as músicas que a gente vai analisar, eu tava pensando em fazer igual aquela propaganda de coletânea do 1406. Sei. Então, Caio, põe pra gente uma música disco, assim, bem forte, e eu vou fazer a narração aqui. Meu cãozinho Xuxo, da Xuxa. Vida de cachorro, dos Mutantes. Animal de estimação, dos Abelhudos. Mas não é só isso. Animais que não existem, do Bita. Eu não sou o cachorro não, do Valdir Soriano, sucesso. Troque seu cachorro por uma criança pobre, do Eduardo do Zeque. É isso aí e muito mais análises musicais. Aguardem. Muito mais análises musicais sobre animais de estimação. Mini GugaCasts todos os dias. Você pode ouvir no Olo e no Facebook. Dá pra ouvir em todos os lugares. E o jeito mais fácil é você ir em gugacast.com/assine. E lá tem tudo escrito qual é o melhor jeito de você assinar, pra você ouvir onde você quiser. Tem direito a tudo. gugacast.com/assine. Vamos pro jogo? Não. Não vamos pro jogo. Vamos para a vinheta mais amada do Brasil. Yes! É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Yeah! Gustavo. Passada essa vinheta incrível, eu queria te dizer que eu trouxe aqui uma análise musical sobre o animal que é o rei das histórias de animais que a gente recebeu aqui, o cachorro. Uhum. Mas eu trouxe uma música de cachorro, de um cachorro especial, de um cachorro transformado. O Xuxo? A gente vai falar dele, não era um conteúdo exclusivo que a gente vai falar dele? Não, esse é o meu amigo Xuxo. O cachorro transformado é o lobisomem. Legal, ok. Eu trouxe aqui a música Mistérios da Meia-Noite, do Zé Ramalho. Clássico, do cantor do nosso hino nacional. Exato. Quem não ouviu, ouça o nosso hino nacional cantado pelo Zé Ramalho. E essa é uma música que ela começa declarando o que ela pretende apresentar e de repente, não mais que de repente, existe um plot twist e ela muda completamente. Então vamos lá. Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. O legal é que você cantou igualzinho Zé Ramalho. É porque ele declama, né, um pouco. Esse começo é fascinante, né? Porque ele fica jogando com as palavras, você não sabe nunca quem vai, quem foi. Eu acho que ele só tinha um prazo muito curto pra entregar a música lá pra novela. Essa é a impressão que me deu aqui. Eu acho que não, cara. Eu acho que o centro é que você não tá enxergando. O centro dessa estrofe é o começo dela. Mistérios da meia-noite. Eu resolvi pesquisar o significado da meia-noite para a magia negra. Então, eu passei 12 páginas do Google lendo sobre máscaras faciais. Aparentemente, quando você coloca magia negra, significado em meia-noite, você tá procurando uma coisa pra botar na cara e melhorar a sua pele. Então, pro Google, magia negra meia-noite e máscara negra meia-noite são a mesma coisa. São a mesma coisa. Mas o que eu percebi depois de 12 páginas é que enquanto o meio-dia representa a ascendência do princípio masculino, a meia-noite representa o zênite do princípio feminino. É mesmo? É. Ele representa a elevação dos poderes inconscientes sobre os poderes conscientes. Por quê? Porque todo mundo está dormindo. As pessoas estão inconscientes, sonhando. Ah. Então todos são inocentes e, ao mesmo tempo, vulneráveis. E isso, e o que isso tem a ver com o zênite do princípio feminino? Porque o princípio feminino é representado pela elevação dos poderes inconscientes. Ah, tipo pela intuição. Pela intuição, exatamente. Entendi. Caramba, que fantástico, que legal, cara. Foi legal, né? Mesmo, isso não foi só engraçado, foi um aprendizado, que bom. Mas isso nunca é só engraçado. Nunca mesmo. Talvez eu estrague tudo que você disse, dizendo que eu acho que aqui tem uma invocação do conto Meia-Noite em Dostoiévski, de Dom DeLillo, que é um conto sobre a dúvida entre o que é ficcional e o que é realidade. E é por isso que ele diz que você não sabe nunca se vão, se ficam, se vai, se for. Cara, seria muito legal poder falar isso pro Zé Ramalho. E ele falar assim. Ia ser muito legal porque ele só tem duas opções. Ou ele fala assim, é isso mesmo. Ou então ele fala, não, nada a ver. Não, era o lance do prazo mesmo. Ia ser muito legal mandar isso pra ele, né? E escrever, please come to Brazil. Pessoal, por favor, façam isso. Alguém escreva isso pro Zé Ramalho e escreva, please come to Brazil no Twitter. Marca a gente lá. Vamos tornar isso uma tendência. Tadinho do Zé Ramalho, cara. Não vai entender nada. A gente ama o Zé Ramalho, hein? A gente não tá sacaneando ele. Pelo contrário, é uma homenagem. Pelo contrário. Essa próxima frase, eu separei ela do restante da estrofe porque eu acho que é a melhor frase. Impérios de um lobisomem. É impérios de um lobisomem? Não é mistérios de um lobisomem? Não, nessa parte ele fala impérios de um lobisomem. Impérios de um lobisomem, cara. Isso foi surpreendente. E enigmático. Foi foda, né? Foi. E não é apenas um império, são vários impérios de um lobisomem. Por quê? Depois de estabelecer o terror da meia-noite, o perigo dos inocentes, o Zé Ramalho fala quem manda ali. E quem manda ali é o lobisomem. A gente podia fazer um parêntese rápido aí na sua análise, que tá maravilhosa, só pra apreciar a beleza da palavra lobisomem. Sim. Sim, é uma grande construção. Lobisomem. Podia ser lobo-homem, homem-lobo, né? Podia ser... Tinha várias coisas, mas não. Lobisomem. É maravilhosa essa palavra. Nunca tinha reparado. É, já que você falou da origem lobisomem, né? Na literatura, você considera que o lobisomem é parte do folclore europeu. Mas uma vez, um médico, as pessoas pensando, né? De onde surgiu a ideia de um homem-lobo que se transforma à meia-noite... Um médico sugeriu que as pessoas acusadas de serem lobisomens eram só pessoas com protoporfiria eritropoética. O que vem a ser? Uma doença de pele. Faz você ficar peludo, é isso? É, e aí você vê a relação que isso tem com as máscaras faciais que o Google coloca. Foi legal que você me preparou direitinho. Você me colocou no lugar... Eu fui falando aqui, você tava me manipulando. Parabéns, Rafael. Obrigado. Foi impressionante dessa vez. Continuando aqui, esse verso continua assim. Que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Aqui ele estabelece muito claramente que é uma menina que se apaixona por um lobisomem. É legal que em um trecho, na primeira vez que ele canta desamparada, se apaixonou, e da segunda vez ele canta desamparada, seu professor. Não é misterioso? Não, é impressionante como o Zé Ramalho é bom, né, cara? É bom demais. É isso que me faz pensar aqui. Mas a verdade é que essa foi uma música encomendada pra novela, né? E era sobre uma personagem que se apaixonava pelo professor dela, que era um lobisomem. Mas isso seria muito óbvio, né, Gustavo? Isso é o que eles querem. Eles querem que você acredite nisso. Pra eu não descobrir os verdadeiros mistérios da meia-noite. É, porque essa é uma música pra iniciados, entendeu? Entendi. Na continuação da música, Zé Ramalho diz: naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor porque não quis ficar como os beatos. É genial, né, cara? Ele explica que a mulher resolveu ficar com o rapaz, que tinha problemas de pele, porque ela não quis ficar com os beatos. Ok. E o que é mais maneiro desse verso é que quando ele fala povoado, parece realmente um lugar pequeno, né? É, porque era do Rock Santeiro, né? É, cara, mas quando você fala povoado, vila, parece um lugar muito, muito pequeno, entendeu? Já pensou se ele falasse no mesmo município, se entregou? Se ele usasse a terminologia juridicamente correta, né? É, do IBGE, né? Na mesma região socioeconômica se entregou. Isso. E aí vem o grande finale, que ele fala assim: nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. O capeta que viveu na feira? O capeta que viveu na feira. Primeiro, vamos por parte. Ele merece os parabéns por usar a palavra capeta na música. E ele fala do capeta que viveu na feira, cara. Por que que o capeta vivia na feira? A feira abre e fecha todo dia. É enlouquecedor, cara. Será que o capeta era um vendedor da feira? Aí eu pensei, não pode ser tão óbvio do tipo que o capeta era um vendedor de goiaba, sabe? Certo. Eu acho que o capeta na feira... é uma metáfora para a rendição de Fausto a Mefístoles na obra de Goethe, que é o zênite do romantismo teutônico. Porque você vai lembrar que nessa obra maravilhosa, Fausto se desespera por não saber de tudo e Mefístoles tenta seduzi-lo. E aí é quando Fausto conhece Gretchen, que resiste aos seus encantos. Então Fausto recorre a Mefístoles, conquista Gretchen, mas a Gretchen enlouquece. Como sempre. como sempre, e vira um meme. Aí... Calma, peraí, deixa eu absorver isso que você falou. Ah, tá bom. Deixa eu tentar entender. Zenith do romantismo teutônico. Certo. Fausto recorre a Mephistolis, Gretchen enlouquece. Ok, continua. É, o Fausto era afim da Gretchen. Certo. E aí ele falou assim, eu preciso conquistar a Gretchen e Mephistolis vai me ajudar. Mas Mephistolis é o quê? O pai de santo? Tipo, é o capeta. Trago é o amor. É o capeta aqui. Ah, ok. Aliás, já está na minha lista, não anote. Já está na minha lista Mephistolis como sinônimo do capeta. E aí, o Fausto pede pra Mephistolis pra conquistar a Gretchen, sabe? Traga o seu amor em 3 dias. É isso que ele faz com Mephistolis. Entendi. E aí ele traz realmente o amor dele em 3 dias, que é a Gretchen, mas ela enlouquece. Claro. E aí... Que ela tá sob um feitiço. É, porque ela tá gostando de um cara que ela não gostava, que resistia aos encantos dele. E aí o Fausto se arrepende do pacto. Porque ele percebe o sofrimento da moça enfeitiçada, caída na desventura, em desespero, miseravelmente errante sobre a terra e finalmente prisioneira, entregue a sofrimentos cruéis, a meiga, infausta criatura, Gretchen. E enquanto isso, o capeta vende goiaba na feira. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou nem falar não. Eu quero que termine assim. A moral da história é o capeta vem de goiaba na feira. Vamos pras histórias. Vamos pras histórias. Eu falo em todo episódio que a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele, é algo que você aprende. É fácil e é rápido. Ainda mais quando você estuda na Music Dot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. E é tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante. Eu mesmo estudo lá e tô aprendendo pra caramba. Dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline. E tem professores de verdade que você pode consultar sempre. A hora é agora. Se matricula agora no meu link que tem 10% de desconto. musicdot.com.br/promoção/gugacast. E quando você postar seu vídeo tocando, me marca lá pra eu ver. musicdot.com.br/promoção/gugacast. Vai lá. Rafael, que histórias estão faltando pra gente fazer os últimos episódios da temporada? Então, eu queria dizer o que é que a gente precisa, mas na verdade, eu tô querendo poupar meu tempo pra terminar de ouvir Como Ser um Rockstar. Porque é muito legal, cara. Primeiro, que é uma série que você ouve. Você, né? Tá gostando das músicas? Tô gostando, dá pra ouvir as músicas que você tocou na época. Uhum. É a nostalgia que te coloca de volta nos anos 90. Então, todo o clima, todas as coisas que aconteciam, até o clima político. É de graça por 30 dias. Então, eu tenho conteúdo de graça. E eu quero acabar logo, porque eu quero ouvir os outros livros que tem lá. Harry Potter, Agatha Christie, Game of Thrones. E, claro, quero ouvir Fausto, que só tem em inglês, mas eu vou ouvir em inglês pra ver se eu entendo melhor essa questão do diabo vender goiaba na feira. É, depois fala como é o diabo vendendo goiaba na feira em inglês pra gente. Ok. Mas olha só, de graça é só no link comoserumrockstar.com/grátis. Tem que ser nesse link, entra nesse link e aí você consegue os 30 dias de graça. E apesar do Rafael querer terminar de ouvir rápido, mandem histórias pra ele aí de vilania, Natal e Ano Novo, que são as histórias que a gente precisa pra terminar a temporada, beleza? Beleza. Quem lê a primeira, eu ou você? Lê aí. Tá bom. A primeira história se chama Dinossauros. Ok. Olá, Matilha do GugaCast. Eu sou o Léo Correia. Vim atender ao chamado de histórias sobre animais de estimação. Vou contar a história da minha cachorra Ira, uma husky siberiano que foi parte da minha infância e adolescência. Husky siberiano era um cachorro muito legal dos anos 90, hein? Muito bonito, né? Era o cachorro que impressionava, né? Porque ele parecia um lobo. Sim. Tem tudo a ver com o resto desse episódio. Anos 90, lobo. Quando eu era moleque, minha família resolveu ter uma criação de huskies. Momento Alura! A família do cara resolveu ser empreendedora e ter uma criação de huskies. Porra, mandou bem. É uma coisa que você pode aprender na Alura, porque cada curso na Alura é uma linha a mais no seu currículo e mais uma chance de dar um upgrade na sua carreira. Mandou... É verdade, então a família pensou no futuro ao fazer um empreendimento. Você pode fazer isso na Alura, mas se você for fazer, faz com o nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast, que você vai ter 10% de desconto. Posso continuar? Ah, faça isso. Eu tava falando assim, resolveu ter uma criação de huskies, né? É. Siberianos em casa. Nada muito comercial. Nós apenas tínhamos alguns cães, desbancando completamente o seu momento Alura, Rafael. Ah. Entre machos e fêmeas, que de vez em quando davam filhotes, que a gente doava ou vendia por um valor simbólico. Nos anos 90 era ok fazer isso, né? Hoje é mais mal visto, assim. É verdade. Ira veio bem filhote, junto com a sua irmã, Lyosha, presente de um tio que apareceu lá em casa com as duas ursinhas preto e brancas de olhos azuis. Nada mais fofo do que um filhote de husky, com suas orelhas peludas e cara de lobo. Verdade. Elas cresceram juntas e foram o início da matilha. Pra quem não conhece muito a raça, huskies são altamente dóceis com humanos, se dão muito bem com crianças, mas têm um certo comportamento selvagem no que se refere a animais pequenos ou vida em cativeiro. Cara, você lembra de um cachorrinho husky que tinha no nosso prédio chamado Jove? Lembro sim. Que era de uma vizinha nossa e ele era super meu amigo. Ela deixava eu passear com ele, era muito legal essa época. Que legal. Aí ela se mudou e um dia eu encontrei com ela na rua e ele me atacou, foi muito triste. Caramba, e o nome dele era Jobi? Não, era Jove, porque era o nome de um personagem Joba, da novela cada Pantanal. Cada dia eu te quero mais, Jobi, Jobi, Jobi, Jobi. Parabéns, Rafael. Tivemos inúmeros incidentes com vizinhos, incluindo gatos, galinhas, coelhos e até uma ovelha adulta. Cara, onde você morava? É isso que eu fiquei pensando. Sempre parte de suas incontáveis fugas. São cães pouco apegados às suas casas e às vezes fogem indefinidamente sem voltar. Mesmo assim, Ira era a mais dócil do grupo e a que era mais apegada comigo. Com 10 ou 11 anos de idade, eu era o responsável por cuidar, limpar a área dos cães, dar comida, levar para passear e era o que mais me relacionava com os bichos. Um momento especial do dia, para mim e para eles, era sempre a hora do passeio. Ao leve tilintar da coleira, eles pulavam altamente excitados com a perspectiva de passar um tempo na rua. É muito legal isso, né? Cachorros são muito legais. Eu tô com vontade de chorar já agora. Só de lembrar dos seus cachorros. Ao longo de sua vida, Ira teve várias crias, geralmente dando 5 ou 6 filhotes. Todos doados ou vendidos. Nunca ficamos com nenhum. Com o tempo, os cães adultos também foram indo embora. Por morte, fuga definitiva ou doação mesmo, quando não se davam bem com os outros cães da casa. Perto do fim, ficamos apenas com Ira e um cão macho, o Farouk. Eles são bons de nomes, né? Pô, são excelentes. Um dia, Ira estava estranha. Andava se escondendo, dormindo em cantos escuros do quintal da casa. Um pouco apática, comendo menos. Levamos no veterinário e veio o diagnóstico devastador. Câncer no útero. Ah não, cara. Já começou. Ah. É sempre essa sequência, né? O cachorro é maravilhoso, de repente ele tá um pouco mal e é uma notícia super triste. O veterinário apontou duas opções. Seguir com um tratamento de quimioterapia pesado, super caro e que ainda representava uma pequena chance de sobrevivência, ou sacrificar, sendo essa a opção recomendada pelo doutor. Foi uma época muito dura, inclusive financeiramente falando, mas topamos a luta. Gastamos muito dinheiro no tratamento, acompanhando a não melhora do cachorro. Ira ficou magra, com o pelo ralo, passava o dia deitada na cama e quase não comia. Durante todo o tempo que eu não estava na escola ou dormindo, eu passava ao lado dela. Dava comida pastosa na boca, dava os remédios, nossa, tadinha da cachorra, cara, não conseguia nem comer. E ficava horas conversando com ela. Um certo dia, devastado por ver que ela não estava respondendo ao tratamento, apelei. Peguei a coleira e chamei ela pra passear. Ah não, cara, caramba, Rafael, parabéns, logo no começo. Ei, não fui eu que escrevi. Mas você que colocou ela aqui. Ah, é verdade. Aliás, eu tenho que dizer isso, cara. Eu tenho que dizer esse detalhe. Pra fazer essa pauta, eu li mais de 300 páginas no Word pra poder fazer essa pauta. É um livro de 500 páginas. É um livro de 500 páginas. Decididamente. E eu li algumas várias vezes. Desse tipo de história ainda, né? É. É impressionante que não tenha 10 cachorros na sua casa nesse momento. É, sempre dá vontade de ter cachorro. a gente agradece no final, mas aproveitar mais uma vez para agradecer todo mundo que mandou histórias. São histórias realmente comoventes. Eu li todas por meses a fio. Assim, realmente algumas eu cortei com dor no coração. É, porque a gente tá preparando essa pauta desde o começo do ano, né? Sim. Sacudia a coleira chamando Ira, vamos passear? Vamos passear? Fazia isso quase chorando enquanto ela, sem levantar a cabeça, me olhava com um olhar pesado, como se dissesse, eu adoraria. Insisti e ela levantou. Veio meio fraquejando as pernas, esperou eu encaixar a coleira no pescoço e em passos vacilantes se dirigiu ao portão comigo. Andamos pela rua lentamente, ela demonstrando algum interesse pelo cheiro dos canteiros, mas com pouquíssima energia. Andamos pouco, mas levou bastante tempo. Passamos em frente à casa de um vizinho, cujo portão estava sempre fechado por conta de seus cães bravos. Nesse dia, não tenho ideia do motivo, o portão estava aberto. Como um raio, a cachorra da casa, a maior e mais antissocial, correu para a rua. Veio diretamente na minha direção, dentes à mostra, saliva pingando na boca, com um olhar decidido a atacar minhas pernas. Antes que eu conseguisse ter qualquer reação, paralisado pelo medo, ouço um rugido vindo de trás. Ira, com um olhar furioso e o pouco pelo que tinha totalmente eriçado, atacou a cachorra, que no momento devia pesar o triplo da minha debilitada husky. A Ira! Como um furacão, as duas cachorras se atacaram em um borrão de movimentos rápidos. Durou uma pequena fração de tempo e terminou com a cachorra derrotada voltando ganindo para sua casa. Ira, que ainda segurou sua intimidação por alguns instantes, terminou desfalecendo no chão. Nossa, tadinha. Caramba. Imediatamente peguei-a no colo e fui para casa, colocando minha salvadora ainda acordada na cama. Cara, ela realmente reuniu as últimas energias para defender o dono. Ira passou uns 2 dias em sua cama, em um estado aparentemente pior do que antes, quase sem comer. Eu, sem sair do lado dela, sofria entre o arrependimento de tê-la levado para a rua e a gratidão pela energia que ela ainda conseguiu despender para me salvar. Podia falar também com a dona dessa cachorra aí que atacou, né? Que coisa mais irresponsável. É, ou ele podia ir andar perto das ovelhas, né? Que seria melhor. Ou das galinhas. Enquanto eu estava ali, ela alternava entre dormir e momentos em que apenas me olhava em silêncio. No terceiro dia, cheguei da escola e não encontrei Ira na sua cama. Por um instante, entrei em total desespero, tentando compreender a mensagem que aquela cama vazia me passava. Corri pelo pátio, entre o choro e os chamados por Ira! Ira! Com um sopro de ar de volta aos meus pulmões, me deparo com a cena. Ira, em pé na grama, fazia suas necessidades. Ainda muito fraca, certamente, mas demonstrando um pequeno sinal escatológico do início de sua melhora. Sim, melhora. Pouco a pouco ela foi se recuperando. Voltou a comer, voltou a funcionar normalmente como um cachorro, voltou a querer passear. O tratamento surtiu efeito e foi com muita alegria e surpresa que o veterinário declarou o novo diagnóstico. Curada. Caramba, cara. Parabéns. A Ira é demais. Porra. Ainda havia uma possibilidade de ter que extrair o útero doente, mas ela não corria risco de morte. O tempo passou e mostrou que não havia necessidade de nova cirurgia. Mais alguns meses e tivemos ainda outra enorme surpresa. Ela tinha pegado cria. Ira passou pela gestação de forma exemplar e, surpreendentemente, teve sua maior ninhada com 8 filhotes. Caramba, 8! Caraca, final Disney. Pô, sensacional. É, final Disney, total. Cara, é um filme da Disney. Pode mandar os papéis aí, Disney, que a gente vai assinar. A gente traz o Léo Correia pra assinar também, obviamente, a história dele. A gente não quer te dar bypass, Léo Correia, fica calmo. Não põe a Ira atrás da gente. A vida seguiu, nosso cachorro macho nos deixou e Ira, que tinha iniciado a matilha, era a que parecia encerrar o ciclo. Sim, parecia, porque essa história ainda aguardava um epílogo. Epílogo. Minha família se mudou, foi para uma casa maior em um bairro de Florianópolis chamado Sambaqui. Guga e Rafa devem conhecer. A gente conhece, Rafael, Sambaqui? É uma praia, é. Esse bairro é uma pequena faixa de zona residencial e pescadores, entre o mar e a montanha, coberta por mata atlântica. Sem aviso, um dia acordei e encontrei o quintal vazio, a coleira partida, nada de Ira. No que já era a rotina de suas fugas anteriores, pegamos o carro e fomos procurar. Procuramos, perguntamos, deixamos anúncios e nada. Nunca mais encontramos Ira. Embora de vez em quando, ouvíamos relatos de um lobo que aparecia perto de alguma casa. Sofri, lembrando sempre daquela última noite em que, sem saber, dei comida e um pequeno afago nela pela última vez. Minha parceira de quase 10 anos, minha heroína, que devia estar vivendo suas novas aventuras na floresta. É, sendo um lobo, né? É. Ela é um lobislobo. Que é uma mistura de lobo com lobo. Talvez ela seja um lobisdog. Lobisdog. Né? Mistura de cachorro. Passou-se talvez 1 ano. O luto da perda já tinha se desvanecido e virado apenas saudade. estava eu na parada de ônibus, na minha rotina de adolescente quase adulto, quando vejo um cachorro vira-latas da rua passar por mim. Sorri, enxuguei uma pequena lágrima e entrei no ônibus. O cão, em sua confusa mistura de traços, tinha olhos azuis e uma pequena faixa no focinho. Indubitavelmente, traços de husky siberiano. Ah, ele tá falando, era um filhote dela, possivelmente. É. Que legal, né, cara? Ela voltou pra selva. Sim. Ela voltou pra vida selvagem, que foi o que ela sempre quis. E fez o que quis, né? Ela teve novos filhotes e, sei lá, virou luz. Cara, essa história é sensacional. Uma história de animais que é feliz, cara. Mesmo com a perda, ela termina feliz. Valeu, Léo Correia. Excelente história, cara. Obrigado. Vamos continuar nessa vibe, hein, Rafael? Vamos. Vai lá, lê a próxima aí. Essa história 2, Gustavo, é em forma de poesia. Então, eu queria pedir pro Caio colocar a nossa música de leitura dramática de poesias no GugaCast. Ler ou não ler? Leitura dramática de poesias no GugaCast. Eu adoro essa música. É uma valsa. Não, mas ó, lê igual o José Wilker. Atenção. Nina, o tartarugo. Guga, Caio e Rafael, venho aqui para lhes contar uma história engraçada que faz sempre eu gargalhar sobre um animalzinho que chegou recente ao lar. Nina é um jabuti que meu primo batizara, sem saber direito ao certo se era macho ou fêmea rara. Mais pra frente percebemos se o nome combinara. Isso é típico de tartaruga, né? É, tartaruga tem esse problema? É, as pessoas não sabem, cara. Não dá pra saber realmente se é macho ou fêmea, e meio que também não importa, né? Cara, as pessoas não sabem nem se é uma tartaruga, um jabuti ou um cágado. Ainda vai saber. E geralmente é um cágado. Pois é. Continuando aqui. Mais pra frente percebemos se o nome combinara. A princípio não sabia, não tinha como também. Só mais tarde descobrimos, por meio de outro alguém, que o bicho era macho, safado como ninguém. É legal que agora é um jabuti macho que se chama Nina. É, tá ficando muito boa a história, né? Acontece que a Nina se olhava no espelho e, achando que era outro, paquerava o aparelho. Emitindo um som estranho que só faz um rapazelho. Parabéns pela palavra, cara, rapazelho. Muito parabéns pela palavra rapazelho. Nina era um tartarugo que com meu primo morava, mas mudou-se pra cá, pois na USP este entrava, não podendo tomar conta daquela figura brava. Nina então veio pra casa, onde era bem maior. Pensamos que fosse bom pra ela crescer melhor. Mas foi logo que notamos um problema ainda pior. O quintal era gigante para um bicho tão pequeno. Passamos várias semanas explorando aquele feno para encontrar o animal que ali estava pleno. O tartarugo se escondeu, é isso? No feno? É, se escondeu por semanas no jardim. Era aí que vem o ditado procurar uma tartaruga num palheiro. Não fomos nós que a vimos. Ela que nos encontrou. Num caminho bem discreto, Nina andou e se esgueirou, chegando até a parte urbana da casa onde entrou. Finalmente encontramos a agulha do palheiro, quando esta criatura mostrou ser um cavalheiro, ao fazer seus afazeres no tapete do banheiro. É difícil acreditar, mas eu juro, de pé junto, que sempre que ela caga, sinto cheiro de defunto. Vindo lá do meu banheiro e eu no quarto adjunto. O que essa tartaruga anda comendo, cara? Sozinha no quintal. Dá pra fazer a música Smelly Turtle, né? What are they feeding you? É. It's not your fault. Ela sempre faz o mesmo. Toda semana é igual. Entra logo no banheiro, dando a volta no quintal. Pra parir do lado errado. Quase como um ritual. Que expressão é essa, cara? Parir do lado errado. Que grotesco, viu? Que grotesco. Não sei se ela é educada ou se foi bem ensinada, mas eu sei que foi assim que se deu essa jornada de Nina, o tartarugo, e de sua traquinada. Cara, parabéns por ter feito uma poesia sobre o seu tartarugo, que tem nome de tartaruga, fazendo cocô. E a gente leu aqui. Muito bem. Você conquistou o Rafael. Parabéns. Foi demais. Eu acho que foi o uso da palavra rapazilha. Posso ler a próxima? Pode. O nome dessa história é Dorme, Dorme. Ok, Rafael, agora eu vou te perguntar sobre o que são os nomes. Ah, você não vai saber. Tá bom. Deixa pra lá. Beleza. Eu nunca sei mesmo. É, acho que uma hora você vai acostumar. Perdão, mas ao ouvir a primeira história do programa, não pude resistir à tentação de contar a história desta maravilhosa Khan. Ah não, cara, a história da Beach, é isso? E aí ele ouviu essa história e ele mandou a história dele? Foi. Ok, tá bom. Tentarei ser o mais breve possível. Quando ela entrou na minha vida, já se tratava de uma cadelinha adulta. Eu tinha por volta de 12 anos de idade e não havia em meu ambiente familiar a menor possibilidade de criar uma cadela. Nunca tem. Porém, meu avô insistiu contra toda a família. Todo menino precisa de um cachorrinho. Todo mundo que ouve o GugaCast e tem filhos, deixa seu filho ouvir isso. Você já sabe qual vai ser o presente de Natal dele. Então lá fomos nós, em uma Paraty 2001, buscar uma cadela em um canil em Viamão. Eu moro em Porto Alegre. Há quanto tempo fica Viamão de Porto Alegre? É, eu não tenho a menor ideia. Da minha localização até Viamão são 4.316 milhas. Ah, grande informação. Mas Viamão em si não é muito longe, cara. É, fica a 25 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre. É perto. É. É perto. Sabe que outras cidades são perto de Porto Alegre? Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Alvorada, Sapucaia do Sul é pertinho, Cachoeirinha, Guaíba, do lado, Esteio, Sapiranga, sabia que Sapiranga é lá perto? Campo Bom, Parobé, Parobé você não sabia, hein? É, Parobé é novo. Quando você for pra Parobé, desce no aeroporto de Porto Alegre, que dá pra ir de carro depois. Estância Velha, Eldorado do Sul, já fui lá, sabia? É lá que fica que a fábrica da Dell. Uhum. Então acho que esse é o sinal pra gente parar essa leitura agora. Não, né? Cara, ainda tem Nova Santa Rita, Nova Hartz, Glorinha, Sertão Santana, Araricá, Mariana Pimentel. Esses são os municípios da micro-região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu fico torcendo pra acontecer um dia de aparecer um cara e falar: você foi sorteado, responda a pergunta que vale R$1 milhão. Quais são os municípios da micro-região de Porto Alegre? E aí eu vou dizer: ah, Sapucaia, Viamão. Sapucaia do Sul. Sapucaia... Ah, é, perdi US$1 milhão, droga. Fomos eu, meu avô e minha mãe. Lembro bem do canil. Haviam vários cachorros em gaiolas apertadíssimas. Neste momento, não tive como perceber aquela que seria minha companheira por pelo menos 10 anos. Se o cara já falou um limite aí de tempo, é porque a gente já sabe, né? É. Ela estava prenha. Por conta disso, foi colocada em uma gaiola que ficava atrás da porta. Me lembro de que, de primeiro momento, não quis adotar justamente aquela cadela. Me interessei mais por um grupo de cachorrinhos ainda filhotes. Porém, o moço que trabalhava naquele canil prontamente me disse com toda delicadeza: esta cadela prenha será sacrificada amanhã. Se não for adotada hoje, será morta. Cara, por que pessoas que odeiam cachorros têm canis? Eu Eu não consigo entender isso. É, eu acho que esse é outro lugar que o capeta mora, né? É. Fui praticamente coagido a adotá-la. Quem deu o nome de Stella foi meu avô. Ele olhou para a cadelinha e disse que ela parecia uma estrela por conta de sua sobrancelha. Era uma fox paulistinha. Ah, igual a Kika, que eu falei no começo do programa. Sim. Ela era muito medrosa no início. Lembro-me bem que a única forma que tinha de pegar ela no colo era cantando. Mesmo com a minha voz de taquara rachada, ela se acalmava me ouvindo cantar Oasis. Cara, a Kika fazia isso também. Eu ficava cantando pra ela. É mesmo? Aham. Caramba. O único ser vivo até hoje que gosta disso. Não, cara, Oasis é uma banda maravilhosa. Não, eu acho que ele quis dizer que ela gosta de ouvir Oasis com a voz de taquara rachada. Ah, entendi. Sabe o que é que isso me lembra? Uma vez que eu fiquei ouvindo Oasis, mas eu tava de headphone. Na época do disco, assim, que ele foi lançado, 96. Uhum. E aí eu comecei a cantar Champagne Supernova como se não houvesse amanhã, assim. Uhum. Foda-se, só que eu não tava ouvindo minha voz. E aí minha mãe falou, Gustavo, vai lá ver se o Rafael tá bem. Só que ela falou sério, ela não falou pra zoar, assim. Ela realmente falou, cara, tem algum problema pra alguém tá cantando desse jeito. Eu sou sempre a favor de você cantar como se não houvesse amanhã, não importa se as pessoas vão achar que você está passando mal. Continua fazendo aí. Isso aí. Poderia muito bem contar diversas histórias, como da vez que na praia ela fugiu para fazer amor com outro cachorro fazer amor, me obrigando a correr cerca de 4 quadras descalço atrás dela. Ou de como um animal que mal batia na minha canela conseguia pular um muro de 2,10 metros. Caraca. É, parabéns. Ela podia ser uma atleta. Mas queria só contar da relação dela com quem deu o seu nome, meu avô. Ah não, Rafael, ah não, cara. Por volta de 2010, meu avô começou a ter problemas de memória. O maldito alemão começou a atacá-lo. Ah, caramba. Era bem difícil... Ah, o maldito Alzheimer, né? É isso que ele quis dizer. Alzheimer, é. Era bem difícil cuidar dele. Eu era obrigado a dormir ao pé de sua cama para garantir que não tivesse medo à noite. Mas havia algo que sempre o acalmava. A presença dócil e, nesta época, na mesma etapa da vida de minha cachorrinha Stella. Era tiro e queda. Meu avô ficava tenso, eu abria a porta, minha cadela entrava e sentava em seu colo. Ele reclamava um pouco, dizendo que lugar de cachorro era no quintal. Alguns segundos depois, estava tranquilo fazendo carinho na cachorra. Fato é que a doença do meu avô se agravava. Mesmo eu me esforçando para cuidar dele, todo esforço do mundo é infrutífero quando corpo e mente se separam. Meu avô foi internado em um hospital. Na mesma época, minha cadelinha amada, que aliás adotava qualquer animal que caía no quintal, também adoeceu com um câncer na pata, que acabou a deixando sem um dedo. Só agora, nessa altura, eu sei que a música desse e-mail é aquele violão. Como é que é? Tem uma música de violão que o Caio põe sempre que é uma história triste. Ah, sim. E quando eu comecei a ler a história, eu não sei que música que o Caio vai pôr depois, mas agora eu sei que a música que quem tá ouvindo a gente está ouvindo é a música do violão. Ah, caramba. Então agora você se deu conta do ambiente que está à sua volta. Exato. No futuro. Aham. É, isso é praticamente um buraco de minhoca. Boa, Rafael. Tipo, efeito borboleta. Eu fui no futuro e voltei. Isso. É, tipo... Não, é tipo Interestelar. Você consegue se ver no futuro. É, exato. Algum tempo depois, meu avô veio a falecer. Nessa época, minha ficha ainda não havia caído. Eu deitava no quintal e minha cadelinha amada não me deixava me abater. Eu precisava ser forte por muita gente que precisava de mim. Foram 6 meses depois que minha cadelinha, já fraca, passou mal. Lembro-me de estar com minha irmã e um amigo em casa. Minha irmã me contou que Stella estava mal. Meu amigo já correu para o carro. Durante a correria até o veterinário, Stella lambia meu rosto com suas últimas forças. Uma espécie de despedida depois de 10 anos, um cuidando do outro. Ela foi tão fiel, tão amiga, que nem me forçou a dizer para o veterinário que era uma boa ideia sacrificá-la. Faleceu dormindo naturalmente, enquanto a veterinária me perguntava se eu aceitava o sacrifício. Tadinha, cara. Caramba. Foi na saída que minha irmã, na época uma criança, me disse a frase que até hoje me lembro. Érico, a Stella não foi embora à toa. Nosso avô foi uma das pessoas que mais amou ela. E ele está sozinho no céu. Ela só não quer deixar ele sozinho e com medo. Foi o suficiente para um jovem adulto passar vergonha de tanto chorar no veterinário. É, a gente aqui não. A gente aqui tá se segurando o animal. Literalmente se segurando o animal. Lembra da girafa? Da girafa? Lembra da girafa? Perdão pela história enorme, que só parece um enorme bad vibe. Mas que fique claro, a Stella foi a cadelinha safada mais mãe que já existiu. Cuidava de mim quando chegava bêbado em casa, criou 3 gatos e alguns passarinhos no quintal. Não o suficiente, foi grata à pessoa que lhe deu um nome e foi cuidar dele no céu. de fato uma estrela, de fato a melhor amiga que um homem podia querer. Próxima história de estimação. Olá, Guga e Rafa, tudo bem? Vou contar pra vocês a história da minha pet, a Sofia. Claro que vai! vai sim. A primeira vez que a vi, vieram me buscar na fazenda. Me separaram dos meus irmãos, que eram 5, e da minha mãe. Eu não entendi nada, mas quando cheguei lá, ela estava me esperando. Era só uma filhote, mas muito fofinha. Ela se chamava Sofia. Pode falar o nome. A gente se entendeu logo de cara. Confesso que às vezes eu comia a comida dela, mas ela comia a minha comida também, e ela virou minha melhor amiga. Depois de um tempo, quando eu já estava super acostumado com a presença dela, nos separaram também. Foi muito difícil. Me escondi embaixo da mesa, não queria comer, não queria brincar. Fiquei chorando a tarde inteira. Foi foda. Mas aí, em questão de 4 horas, ela voltou. Ah, moleque! Foi o momento mais feliz de todos os tempos. Eu pulava, beijava ela. Até fiz um pouco de xixi, estragando um pouco o momento mágico. Quem nunca? Quando isso se repetiu pela 6ª vez, entendi que apesar da separação dolorida, ela iria voltar sempre. Então fiquei mais relax nos momentos em que ela partia. Aproveitava para dormir um pouco e roía algumas coisas para passar o tédio. Ah, cara, é o cachorro falando, que bonitinho. Ah, que demais, não é não? Nossa brincadeira favorita era pegar bolinha. Funcionava assim. Ela, do nada, absolutamente do nada, conseguiu uma bolinha. E jogava muito longe. Eu me esforçava para bater o recorde mundial de pegar a bola todas as vezes. Essa que era a graça. E a bolinha corria tão rápido. Meu coração disparava e eu ia atrás da bola. E devolvia para Sofia. Ela não percebia que era só um truque para ela jogar de novo. Como ela era muito bem ensinada, jogava de novo e uau! A bolinha parecia mais rápida dessa vez. Eu não lembro muito bem como essas brincadeiras acabavam. É sempre meio confuso. A bolinha sumia e acabava a brincadeira. Do nada também. Quando minha humana cresceu, ela ficou muito bonita. Não era assim, fofinha, mas era muito bonita. Com o pelo comprido e ficou enorme. Eu tinha que olhar pra cima pra vê-la. Algo me diz que a comida dela era melhor que a minha. Depois de um tempo, ela começou a aparecer lá com outros humanos. Alguns eram legais, outros eram super medrosos. Os mais legais faziam carinho e adivinha, brincávamos com a bola também. Outros escondiam as mãos e emitiam um cheiro, mas um cheiro azedo insuportável. Aí eu avisava minha pet que eles não eram legais. E sabe o que acontecia? Eu era colocado de castigo. Revoltante. É legal quando fala minha pet. Aí eu prometi a mim mesmo. Cara, não faça aquilo de novo. Vão te colocar de castigo, simplesmente não vale a pena. Até que aquela pessoa aparecia de novo, eu sentia o sangue fervendo e dizia: essa pessoa fede, tira ela daqui! E lá ia eu pro castigo de novo. Humanos, são incompreensíveis, coitados. A Sofia continuou crescendo, e de repente ela começou a trazer só o mesmo humano pra casa. Ele era legal. Cheirava bem. Eles tinham um estranho hábito de lamber um a boca do outro. Eu era obrigado a interromper para sugerir que brincássemos de bola. O que é lamber a boca perto de brincar de bola? Não é nada, mas eles nem sempre topavam. Um dia, eu acordei com uma dor do lado. Sabe uma dor? No lado? Pois é, não passava nunca. Eu chorei um pouco e eles me levaram no humano da mesa fria. Era um humano... Humano da mesa fria. Humano da mesa fria. Era um humano que me botava numa mesa fria com um buraco no meio. Ele me dava umas injeções, eu mordia ele, tudo certo. Depois eu me sentia melhor. Mas dessa vez, não melhorou. Eu vi os humanos todos conversando e chorando um pouco. Acho que eles estavam com dor também. Eu quis ir lá dar uma cabeçada leve e deitar do lado. Isso sempre os fazia sentir melhor. Mas não conseguia. Então o humano da mesa fria veio me dar outra injeção. Entrou um líquido quente e no começo deu um pânico, mas depois deu uma paz. E eu dormi. Quando acordei, eu estava num lugar diferente, cheio de outros cachorros. É legal aqui. Tem bolinhas e comida e não tem ninguém fedido. Dormir é maravilhoso, porque eu sempre sonho com a minha humana. Às vezes sonho com ela ainda filhote, subindo em mim. é muito gostoso. A nossa relação mudou. Eu assumi essa responsabilidade aqui junto aos outros cachorros e a encontro em sonhos. Tenho saudades de encontrá-la pessoalmente, mas sei lá, acho que cumpri minha missão com ela. Quem sabe um dia ela apareça. Até lá, vou treinando pegar bolinhas cada vez mais rápido. Ela vai se surpreender. Obrigado pelas histórias, vocês são demais. Adoro ouvir vendo os frangos rodarem. Um forte abraço, Thor. É, cara. Que excelente história. Esse programa foi mais good vibes do que o primeiro foi. De Pets. O primeiro foi bom também, mas ele foi dramático demais. Esse aqui foi mais fofinho. Apesar de que o final é sempre o mesmo, né? É. Mas enfim, se eles cumpriram a missão, tá resolvido. Obrigado por ter aguentado ouvir mais esse episódio do GugaCast sem chorar, hein? Segurando as lágrimas até o final. Pelo menos eu fui assim. É, eu segurei aqui. Cara, na última parte aí que ele falou que tomou a injeção e entrou em pânico. Putz, cara. Só de pensar. Se você curtiu, cara, para outras pessoas com cachorros na rua e fala pra elas ouvirem o GugaCast, que a coisa que mais ajuda a gente é você espalhar pras pessoas que o GugaCast é legal e pedir pra elas ouvirem. Beleza? Faz isso. A gente quer agradecer as milhares de pessoas que mandaram histórias para esse episódio, 300 páginas de história que o Rafael leu com todo carinho e cuidado, como se fossem o cachorrinho dele. Sim. E lembrando sempre que você também pode mandar mais histórias de pets, vai ter mais episódios sobre isso no ano que vem, quando a gente se recompor desse aqui, lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com apresentação minha e do Rafael Mafra, pauta também do Rafael Mafra. Diga tchau, Rafael. Tchau. E a edição da Maremoto Podcasts nas mãos do Caio Corraini. Nosso assistente de produção é o Beto Aragão, que também faz o nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, acessa lá wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Adeus.